Divulgue conosco. 77981235083. WhatsApp. Tudo que você queria, mas foi por amor que eu aceitava o que você fazia. Eu não merecia tanta covardia. Foi embora sem explicação, levou contigo meu coração. Vamos lá!